tristeza é bom pensar em mudar de endereço. Eu sei que não mereço a solidão como par. Você se apossou de mim, do meu coração, mas vou te dar despejo, pois mereço uma paixão. Vou afastar do meu peito a dor daquele amor que me pegou de mau jeito, mas hoje já passou. Vou sair por aí, vou cantar, vou sorrir, de alegria vestir os meus dias, e assim vou plantar a beleza e colher uma flor pra ofertar ao amor e pedir que ele venha no meu peito morar. Tristeza é bom pensar em mudar de endereço. Eu sei que não mereço a solidão como par. Você se apossou de mim, do meu coração, mas vou te dar despejo, pois mereço uma paixão. Vou afastar do meu peito a dor daquele amor que me pegou de mau jeito, mas hoje já passou.